9073 na Índia, próximo ao ponto de espera, pronto. 9073, está autorizado a linha decolada 10, vento de 120 graus com 8 nós. Autorizado a linha decolada 10 com 9073. Meio autorizado, final do ILS, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, 5-5. Comandante, sua transmissão está saindo com um pouco de chiado, clareza 4, você tem um equipamento reserva? Eu vou checar agora, eu vou melhorar. Estabilizado, 3555. Complete a aproximação, chame torre 1895, bom dia, bom pouso. 1895, obrigado. 95. Salvador, bom dia, trip 5556, passa a bolha. 5556, reporte o 3 checado. Procurar 5556. Decolou aos 39, chame o controle em 119 decimal 35, tenha um bom dia. Obrigado. Controle Salvador, Gol 9073. 9073, bom dia, contato radar Tubal 360, saída da El. 360 da El, 9073. Baixado checado, 35556. 5556, livre o pouso na 10, o vento é 120 graus com meia dúzia de nós, o altímetro no 012. Livre pouso para 10, no 012, 35556. altura ligou 9073. Prossiga. Solicita voo abrindo. Guarde coordenação. Paulo Salvador, 5556, perdão. Seu solo plus 43, taxi via Alfa e Juliette para o portão 08. Alfa e Juliette para o 08, graças. Voo 9073, Buena Flores de Bridge, chame Recife em 125 décima onda. 25 décima onda, chamaremos na Flores de Bridge, 9073. Agora a posição 6, né, o portão, para o 556. É o 08 o portão, ok? Perdão, obrigado, 08. Claro. Salvador, é o TAM, Mike Tito no Gol. Prossiga. Mike Tito no Gol na posição 5 do Pátio 1, pede autorização para agir de motor em marcha lenta por 5 minutos, já coordenado com a estreia. Estou ciente do giro, reporte ao tema. Tito no Gol, reportará do teste. Bom dia, trip 5557, está autorizado para Campinas, nível de voo 360. Decola da cabeceira 10, com curva à direita, inicialmente na subida da El, até a posição Leda, após voa direto Bridge, onde intercepta a Upper Zulu 16, segue até Belo Horizonte e após conforme o plano. O transponder é o 5136, o controle opera em 119.35, protege. 360, da BR, curva direita, saída da El, para Lida, posteriormente Brinde, outro meia, depois para Belo Horizonte, BH, transponder 5136, controle 11935, é o 5.5. Trip 5557, correto o cotejamento, chama para operacionamento no botão 8. Para ponto, Paulo Salvador, Sam, Mike Zulu Golf, informando o término do cheque tirado, bom dia. Bom dia. muito bom dia, Celtão Mike, Zulu Golf, solicitando autorização de reboque do gate 5 do pátio 1 para a posição 1 do pátio 3. Autorizado o reboque do gate 5 do pátio 1, a posição 1 do pátio 3, reporte ao término, mantém escuta constante. A gente reportará ao término na escuta constante, Mike, Zulu Golf. Bom dia, Gol, não, não, não, na frente das condições da autorização Guarulhos. Bom dia, Gol, no 161, autorizado para Guarulhos, nível de voo 360. Decola da cabeceira 10, com curva à direita, inicialmente no perfil da subida da El, após direto Leda e direto Bride, onde intercepta o Pesolo 16 e segue até Belo Horizonte, após direto Trivia, após conforme o plano. O transponder é o 5140, controle opera em 119.35, corteja. Bom, no 161, autorizado Guarulhos 360, decola da Vé, escola direita, da El, Leida Bride, intercepta o Pesolo 16, depois Belo Horizonte, DTT Trivia, conforme o plano. 5140, transponder e Hotel Salvador 1935, 11161. Correto, chão para acionamento no 161. autorizado, 35557, chama para o táxi, o altímetro no 012. Copiei 98, Ribeirão Preto, autonomia 3 horas e 30, é isso? Sim. Ok, autorizado o táxi via pátio 1 em Índia até o ponto de espera da 10. O altímetro no 012, chame pronto para a decolagem trip. 35557, autorizado a linhagem de colada no zero, vento de 120 graus, meia dúzia de nós. Sol Salvador, que é o Mike do Lugo, conforme o teste do reboque. Muito obrigado e bom dia. Gente, Mike do Lugo. O 35557 decolou os 30, chame o controle em 119 decimal 35, tenha um bom dia. 935, bom dia. Autorizado, chame táxi, o altímetro no 012, 1161. Camarada, comedor, 1161. Estou guardando direto Leder, se possível. Autorizado, Leder. Leder, 360, obrigado. 1-1-61, Protax 144 a bordo, 376, autonomia Fernando Galeão. 4 horas 156 de Galeão. Vai seguir a viatura Follow Me até através do portão 8 e a partir de lá siga o táxi via Pátio 1 em Índia para o ponto de espera da 10. Chame pronto para a decolagem. Voo 1-1-61. Então vamos seguir o Follow Me até através do 8, Pátio 1 em Índia para o ponto de espera da 10. Está indicando pessoas a bordo 144. 144, ok.